cabeça, lá vai Maria. Levanta às 4h30 pra atender a freguesia. Essa é a vida da preta lavadeira, que vive na labuta de segunda a sexta-feira. Tem mais de 60, tá na correria, trampa como pode pra ganhar o pão do dia a dia. Que agonia, pobre periferia, pra ganhar 50 vai mexer com água fria. Mas com alegria, você desacredita, é bonito ver a disposição da tia. Uma cantiga que ela vai a cantar, falando de um homem cruel do seu lugar. Pois em seu habitat, ninguém pode falar, pois quem abriu o bico tem que se mudar. Seu canto, no drama da mulher de um malandro, e ela subiu o morro, som de Lessie cantando. Deixa, deixa ele beber, deixa ele fumar, deixa ele jogar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Deixa, deixa ele gemer, deixa ele gozar, deixa ele voar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Dona Maria do Morro, cidadã brasileira, não brinque serviço quando sacode a poeira. Sofre na luta em busca de um ideal, vive como pode no país do real. Desde criança trabalha, sustenta sua família, e quando sobe o morro ela é a tia, ajudando o que pode a comunidade. Sempre na humilde, mulher de verdade, não caça conversa, não gosta de treta. Seja a hora que for, que vagabundo respeita. Lavadeira, cozinheira, estagiária, ela é mais uma fiel, revolucionária. Nem mesmo assim se deixou vencer, deu a volta por cima e todos vão saber. João vai pro bar, esquece do lar, e antes da limpeza ela foi cantar. Deixa, deixa ele beber, deixa ele fumar, deixa ele jogar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Deixa, deixa ele escrever, deixa ele discursar, deixa ele votar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Dona Maria, meu carinho e atenção, cozinheira como ela eu não conheço não. Trabalhadeira é, guerreira de fé, pra ajudar a família tá pro que der e vier. Com uma trouxa de roupa de lenço na cabeça, sorrindo com alegria, descendo o morro sem pressa, representando na maior dignidade. A mulher negra é símbolo de humildade. Lá na senzala cozinhava pros irmãos, na casa grande era humilhada pelo patrão. Situação que agora é contada em memória de Anastácia Dandara. Benedita, ministra, nega mulher, autoestima, beleza, poder. Muito axé pra quem sempre serviu, a todas as Marias desse imenso Brasil. Deixa, deixa ele beber, deixa ele...